Prefiro uma vida de insucesso do que um reconhecimento conquistado com desonestidade. Não pretendo ser melhor do que ninguém, mas quero ser a pessoa mais honesta do mundo. Não sei o que seria da vida se não fosse a honestidade pra alicerçar meus passos. Uma pessoa honesta não precisa de plateia pra mostrar sua honestidade. Não pretendo luxo, nem luto por sonhos impossíveis. Um pouco de honestidade já me é suficiente. Você pode ter adquirido muitas coisas na vida, mas nada é mais valioso que possuir um grande caráter, um coração bom e honesto. Sentirá sempre o poder da gratidão. Para ser honesto não é preciso muita coisa, apenas cumprir com o que fala e praticar os bons princípios. Dinheiro até pode trazer felicidade, mas não satisfação. A satisfação vem quando ele é conquistado honestamente. Nenhuma herança é tão rica quanto a honestidade. Nenhuma propriedade, nenhuma coisa de ouro e prata é mais estimável do que a honestidade. O mundo não é dos espertos, é das pessoas honestas e verdadeiras. A esperteza um dia é descoberta e vira vergonha. A honestidade se transforma em exemplo para gerações do futuro. Uma corrompe a vida, a outra enobrece a alma. A honestidade prospera em todas as condições da vida. A honestidade é elogiada por todos, mas morre de frio. Todos erram e possuem defeitos. A diferença é que quem é honesto não faz questão de esconder isso. Mesmo quando mentir é o caminho mais fácil ser. Deixe ser silêncio de quem cai na tentação da falsidade. A vantagem da honestidade é que a concorrência é pequena. Dinheiro até pode trazer felicidade, mas não satisfação. A satisfação vem quando ele é conquistado honestamente. Nenhuma herança é trável, nenhuma propriedade. Nenhuma herança é tão rica quanto a honestidade. Nenhuma propriedade, nenhuma fonte em ouro e prata é mais estimável do que esta entidade. O mundo não é dos espertos, é das pessoas honestas e verdadeiras. A esperteza um dia é descoberta e vira vergonha. A honestidade se transforma em exemplo para gerações do futuro. Uma corrompe a vida, a outra enobrece a alma. A honestidade prospera em todas as condições da vida. A honestidade é elogiada por todos, mas morre de frio. A honestidade deve ser qualidade fundamental para os que procuram respeito e confiança. Não há palavra tão verdadeira quanto a honestidade de um olhar. Honestidade é uma atividade que quanto mais praticamos, muito mais necessitamos vivê-la. Integridade é dizer a verdade a mim mesmo. Honestidade é dizer a verdade aos outros.